Glória a Deus, irmãos. 5 anos. 5 anos de fidelidade. E a palavra que o Senhor me deu para trazer aqui nessa noite, nesta celebração, tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui neste lugar. Esta palavra chama-se a bênção da fidelidade. Quando a gente pensa em fidelidade, a gente sempre pensa na fidelidade do Senhor. Mas hoje eu quero falar de uma outra fidelidade, da tua e da minha fidelidade diante de Deus. Porque Deus é fiel, amém? Amém. Deus é fiel. E isso não muda em Deus. É um caráter, está no caráter de Deus, a sua fidelidade. Mas o Senhor espera que nós também sejamos fiéis. Na parábola dos talentos, em Mateus 26, 25, versículo 14, em diante, conta a história dos homens que receberam talentos de Deus. E no versículo 21, para aqueles que foram fiéis, o Senhor lhes disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em Lucas 16, versículo 10. Jesus também fala: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E o que nós estamos experimentando aqui, amados, é que Deus tem levantado homens fiéis na frente dessa obra. E esta obra Deus está prosperando por causa deste aspecto, fidelidade. E a continuidade, meus amados, está na fidelidade. A continuidade de um projeto está na fidelidade. Eu lembro quando éramos poucos, mas já existia fidelidade. Fidelidade desde o início, aleluia. As pessoas, os homens, mulheres que Deus foi levantando, todos com essa marca da fidelidade. E eu tenho dito aos Sóstenes, sempre, a primeira coisa que nós queremos ver na vida de um líder não é seu carisma, não é sua pregação, mas é se ele é ou não é fiel. Porque é isso que Deus está procurando na vida da sua igreja. Homens e mulheres fiéis, gente com quem ele possa contar nas pequenas coisas. Porque fidelidade, meus amados, a gente pensa que são nas grandes coisas, nos grandes projetos. Não, fidelidade para Deus começa nas pequeninas coisas. E é aqui que Deus quer encontrar fidelidade na nossa vida. E uma das coisas mais importantes, onde a fidelidade se revela, é nisso que nós vimos, nos relacionamentos, principalmente entre irmãos, com a nossa liderança, com os nossos pastores. E eu vejo Sócios e Dani, eu testemunho na vida de vocês, na frente da igreja, como pastores da vida de vocês. Vocês estão colhendo fidelidade, porque vocês têm isto na vida de vocês. Vocês têm sido discípulos fiéis, aleluia, diante do Senhor. E para conosco, seus pastores, para comigo, para com a Rosana, a marca da fidelidade está na tua vida, meu irmão. A marca da aliança. Porque é isso que Deus quer nos encontrar. Onde tem fidelidade, tem bênção. Diga ao seu irmão: meu irmão, onde tem fidelidade, tem bênção. Tem bênção. Tem bênção. Onde tem fidelidade, tem bênção. A gente vê a parábola dos talentos, amados, e eu não quero ler para não me estender demais. A parábola dos talentos, a gente sempre fala, né? Ah, multiplicou os talentos. Ah, ele ganhou mais para Deus. Ah, ele fez uma grande coisa. O enfoque de Deus não é esse. Não foi a capacidade daqueles homens, porque ele deu os talentos para que cada um fizesse conforme a sua capacidade. Não foi tampouco a quantidade do que cada um produziu. E o Senhor não julgou a motivação. Ele julgou se foram ou não foram fiéis. Se foram ou não foram fiéis. É isso que Deus quer saber na tua vida, se você é ou não é fiel. E nós vamos ver em o que o Senhor quer nos encontrar fiéis. Já falamos, né? A palavra fala em tudo, mas tem algumas coisas especificamente que Deus quer fidelidade na nossa vida, fidelidade profunda. E a primeira coisa são nos relacionamentos. Amém, irmãos? Amém. Quantos querem ser fiéis nos relacionamentos? Amém. E quanto tão triste, uma das coisas mais tristes da igreja é a infidelidade nos relacionamentos, em todos os relacionamentos. E eu quero colocar, quero começar, pontuar aqui, primeiramente, o nosso relacionamento com Deus. A fidelidade começa quando nós, nos no nosso relacionamento com o Senhor, começa uma construção de fidelidade ao Senhor. Sabe como isso acontece? Quando nós nos tornamos fiéis à sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus começa a nos ensinar o seu caminho, a sua verdade, e nós nos tornamos obedientes. Fidelidade no nosso coração vem pela obediência, que vem por passos de fé no nosso coração. Nós vamos crendo no Senhor, recebendo a sua palavra na nossa vida, nós vamos obedecendo esta palavra, isso vai construindo a fidelidade da nossa vida. Portanto, receba a palavra do Senhor. Deus tem te dado palavra, dia após dia. Esta igreja, glória ao Senhor Jesus, tem sido edificada em cima da palavra de Deus. E o que Deus espera de ti, meu amado, meus discípulos amados, que Deus tem confiado nas nossas mãos para, através dos seus pastores, também pastoreá-los. Deus quer encontrar fidelidade e obediência. Amém. Obediência. Porque isso gera vida. Obediência, meus amados, é alicerce de construção. Pessoas que não obedecem, que não são fiéis na obediência, Deus não pode construir nada, porque são fracos, não tem fundamento, não tem estrutura, não é buraco fundo aonde foi colocado. Quem já viu alguém construir alguma coisa? Eu vi, acompanhei uma vez um prédio que construíram atrás da minha casa desde o início, desde que destruíram a casa da vizinha, ficava bem na minha janela do quarto, eu ficava olhando aqueles tratores chegando, tirando todo o entulho, tirando tudo e começando a construção, limpar o terreno. Depois veio um negócio assim com uma grande broca e começou a furar, e eu chegava no muro e olhava para baixo, puxa, que buraco fundo. E olhava aquele buracão, tinha quase a altura do edifício depois que construíram. Eu disse, puxa, o fundamento que foi colocado lá dentro naquelas estacas era a mesma altura do prédio. Cavaram lá embaixo e colocaram cimento nos 8 buracos daqueles, depois construíram ali em cima. Sabe o que é isso, irmãos? Fundamento. A nossa vida é assim, é a obediência do coração. Não é aquilo que se vê, não é os grandes dons, não é os grandes talentos, não é o brilho da vida, né? Ah, pessoa maravilhosa, toca, canta. Eu quero ver se tem buraco com fundamento lá dentro, através da obediência, através de um coração submisso, fundamento de construção, que vem pela fidelidade. Nossa fidelidade com o Senhor Jesus, com a sua palavra, com a oração, com o louvor, com a adoração, com a sede de Deus, com estar presente nas reuniões junto com o povo de Deus, estar ali atento, participando daquilo que Deus quer. Amados, nós não chamamos os irmãos para virem nas reuniões só para encher culto, não. Nós chamamos os irmãos porque aqui nós, como igreja, nós somos fortalecidos na nossa comunhão com Deus. E nós temos que valorizar isso. Enquanto você não valorizar a sua comunhão com Deus, esta fidelidade não será um fundamento na sua vida. Valorize sua comunhão com Deus em tudo. Em tudo o que dá continuidade, amados, numa vida cristã, numa vida de um discípulo de Jesus. Começa com esta fidelidade, com a sua comunhão com Jesus. Segundo, com a comunhão com a igreja. Hoje o pastor Sóstenes falou no final da reunião da manhã, nessas duas alianças que nós devemos ter, essas alianças de fidelidade com Jesus e com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não existe verdadeira aliança com Jesus com pessoas que não têm aliança com o corpo de Cristo. Já vi muita gente dizendo, eu tenho aliança com o Pai, é só eu e Ele, eu não quero saber desse negócio de ir na igreja. Muita gente que diz isso, é só eu e Deus. Não, meus amados, se completa a comunhão com Cristo e a comunhão com a igreja se completam, porque a igreja é o corpo de Cristo, meus amados. É impossível nós termos uma verdadeira, rica, intensa comunhão com o Senhor e estarmos longe dos nossos irmãos, estarmos separados dos nossos irmãos. Todo ministro de Deus, todo ministro do Senhor tem que ter uma aliança com a igreja. Tem que ter uma aliança na edificação da igreja. Tenho falado muito com esses ministros por aí afora, que só querem andar de um lado para o outro, mas não constroem nada para a igreja. Querem tirar da igreja, querem viver da igreja, mas não querem edificar com Cristo a igreja. E nós precisamos, amados, cada um de nós, ter o compromisso de edificar a igreja do Senhor Jesus e termos uma aliança com esta edificação. Este é o meu trabalho, não é o trabalho dos pastores, dos diáconos, dos apóstolos, desse, daquele. Tem que ser o teu trabalho, meu irmão, ser parte da igreja e edificar a igreja através das juntas, dos ligamentos, aleluia, da manifestação do propósito eterno de Deus através da minha vida. Não é a missão de outra pessoa, é minha missão. Enquanto você não tiver isso no seu coração, esse desejo de eu ser um instrumento de edificação, eu, Senhor, quero fazer discípulos, eu quero gerar vida, Senhor, eu quero discipular, eu quero abrir a minha casa, e eu falo isso, amados, porque esse foi o processo de Deus na minha vida. Eu pensava que o que Deus tinha para mim era um violão, andar por aí afora cantando, até que um irmão veio da Argentina, ministrou sobre a minha vida e disse: Azaf, é maravilhoso o que você faz por este mundo afora cantando, mas você tem que fazer discípulos, porque essa é a construção para a igreja. Você pode edificar, você pode usar o seu dom como uma edificação, mas você tem que fazer discípulos. E eu comecei a fazer discípulos. Deus nunca me deu uma legião de discípulos. Eu já tive uma grande célula, tive uma célula com 54 pessoas, depois multiplicou, ficou com 25, né? Depois foi multiplicando durante 12 anos, daí eu comecei a discipular, gerar discípulos. Há 15 dias atrás, mais um discípulo se tornou pastor lá em Florianópolis. Eu tive a honra de estar lá, de ver mais um daqueles discipulinhos que estava na minha casa, meu primeiro casal de discípulos, se tornarem pastores, aleluia! Daí o Senhor disse: mas quem você vai discipular? Eu disse: mas quem que eu vou discipular? Daí o Senhor disse: discipula a tua banda, essa banda que anda pelo Brasil afora contigo. Tinha o Nilcinho, o Malaquias, o Daniel de Souza, era a minha banda. Eu viajava com eles, um dia eu cheguei para eles: de hoje em diante vocês são tudo meus discípulos. Ele: hã? É, eu vou discipular vocês. E viajava com eles, ficava no quarto lá passando os fundamentos, discipulando. E eles foram recebendo o reino, crescendo, depois o Senhor me deu esse discipulão aqui, querido, esse aqui já chegou meio feito, mas glória a Deus, tinha que crescer também. E depois o Senhor vai acrescentando: quando você se dispõe, meu amado, para edificar o reino, Deus vai fazer milagres na sua vida. A nossa vida se torna outra, eu não sei qual desses discípulos que o Senhor me deu, que é o que mudou mais, porque eu vi sócios mudando demais, meu irmão, glória a Deus, aleluia, e vai continuar mudando, louvado seja Deus. Eu vi o Daniel de Souza, meus irmãos, aquele negão era parado assim, ficava tocando baixo, bum, bum, bum, bum, bum, atrás, né, e a esposa se escabelando: ele não fala comigo, ele não fala, e vai, Dani, tu tem que falar com a tua esposa. E fui ali discipulando do ladinho dele, e se tornou um homem de Deus. Quando você se dispõe a ter uma aliança com a igreja para edificar vidas, meus amados, você começa a ver os frutos do teu trabalho, você é coparticipante com a obra de Cristo Jesus. Meus queridos, obra de Deus não é nada técnico. Tudo que nós temos de técnica, de televisão, obra de Deus, isso aqui é uma parte da obra de Deus. Obra de Deus é edificação de vidas, é edificação da igreja, é construção de casais, é construção de famílias, aleluia, é resgate de drogados, como nossos irmãos falaram lá de Porto Seguro, e assim por diante. Esta é a obra de Deus. Tudo mais que nós fazemos é para ajudar, colaborar com esta grande missão de uma aliança com a igreja. Terceira aliança, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, que é uma aliança que Deus já formou. Você acha que Deus te colocou numa família para você só nascer lá e dar as costas para aquela família? Não, é uma aliança natural de vida. Por isso que a salvação, quando é proclamada na palavra de Deus, no Novo Testamento, diz assim: será salvo tu e a tua casa. Diga aí: será salvo eu e a minha casa. Quem é a casa? Começa a proclamar quem é a tua casa. É teu filho, é tua esposa, é teu pai, é teu tio, é todos aqueles que representam a tua casa, teus familiares diretos e aqueles que estão na tua casa, em nome do Senhor Jesus. É tu e a tua casa, a salvação, aleluia, é para ti e para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Mas você tem que ter uma aliança de fidelidade com a tua casa, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus porque essa foi uma realidade na minha vida. Os meus primeiros frutos, os primeiros frutos ali daquele menino recém-convertido das drogas, eu fui buscar os meus irmãos. Minha irmã Carmélia, meu irmão Abner, depois meu irmão Enner e meu pai. Fui ali enquanto não vi eles diante do Senhor Jesus. E agora Deus está nos usando todos nós para trazermos nossa última irmã para que eu e a minha casa, e proclamando a vida, a glória de Deus. Um dia o Senhor me trouxe aqui de volta em Coronel Fabriciano, e eu disse: Senhor, eu não posso ficar passando por essa cidade sem buscar minha família, sem encontrar minha família, os tios, os irmãos do meu pai, que toda a família aqui de Minas, né? E Deus me levou até, eu cheguei na casa de uma velhinha, e ela disse, ela olhou para mim e disse: você é filho do Joaquim, eu conheço vocês, e eu sei onde moram todos os seus tios. E foi me levando de casa em casa, e eu fui proclamando a glória de Deus, e descobri que vários já estavam convertidos. Mas fui lá, porque tenho uma aliança com a minha família, e quero encontrá-los aos pés do Senhor Jesus. Não deixe sua família para lá, meu irmão, não deixe sua casa para lá. Tenha tempo diante do Senhor de oração pela sua família. Você tem que aprender a orar pela sua família. Ah, mas eles moram no outro país. Ah, eles moram no outro lugar. Não, mas vai orando. Você está aqui, aproveite para orar diante de Deus. Traga eles, tenha lá uma listinha com o nome dos seus familiares. Ore pelos seus filhos, ore pelas suas filhas. Tenha uma aliança diante de Deus com a tua esposa. Alianças verdadeiras, como Sóstenes hoje profetizou: renova a aliança com a sua esposa, renove diariamente a aliança com o seu matrimônio. Meus amados, isso é uma coisa preciosa que o mundo não valoriza mais. Hoje o casamento desse mundo é uma coisa de qualquer jeito, pode ser ajuntamento, pode ser homem com homem, mulher com mulher, do jeito que for, o mundo está reconhecendo. Mas na igreja, meus irmãos, não é assim. Deus tem padrões bem definidos para a família, e estão firmados na aliança entre o homem e uma mulher, que geram filhos aliançados, que geram famílias para a glória de Deus. E é isso que Deus tem para a tua vida, meu amado. Glória a Deus, porque isso é fundamento desta igreja: famílias edificadas em alianças no reino de Deus. Isto é fundamento desta igreja, para a honra e glória do Senhor. E é isso que Deus tem para a tua vida. Tenha uma aliança com a tua casa, tenha uma aliança com os seus líderes, aleluia, como os irmãos diáconos desta igreja, nossos amados de Porto Seguro, declararam com os seus pastores, de ter uma aliança com eles. Tenha uma aliança com seus líderes amados, com seus pastores. Tem uma grande bênção neste princípio, quando nós temos fidelidade com os nossos pastores. Quando na nossa vida não tem marca de infidelidade. Uma vez eu declarei diante do Senhor: Senhor, esta teve uma divisão na nossa igreja, e aquele irmão que dividiu, ele chegou para mim e disse: e daí, você não vai embora? Eu disse: não, eu tenho uma aliança com os meus pastores, eles me ganharam para Jesus, eles me discipularam, eles me amaram. Eu sei que eles têm defeitos, têm problemas, mas eu os amo, e eu vou ficar com eles até o fim, em aliança com esses irmãos. Deus me deu isso, é uma coisa para a minha vida, mas é uma coisa que tem trazido tanta força, tanta vida, tanta bênção, aleluia. É alguma coisa que às vezes, quando eu começo a ver algumas coisas acontecer na minha vida, o Espírito Santo vem e diz: isso é fruto da tua fidelidade com os teus pastores.